Jesus encarnado, tá, gente? Boa noite. Ah, então tá bom. Um prazer estar aqui com vocês, para que a gente possa fazer reflexões e cada um possa construir dentro da sua realidade de vida aquilo que seja necessário ao seu crescimento, porque é assim a vida. A gente vai absorvendo e cada um de nós é que tem a responsabilidade de construir aquilo que nós vamos ter como alicerce do nosso próximo passo. Quando a gente propõe essa reflexão de 10 razões para confiar em Deus, é importante esclarecer que não é porque só existem 10 razões, mas é uma maneira didática que nós achamos interessantes, ou 10 pontos, 10 aspectos, 10 reflexões. Poderia ser 100, 1000, poderia ser uma, tá? Não é a quantidade, mas os aspectos importantes para que a gente faça uma reflexão, entendendo essa razão para que a gente possa confiar. E aí pode ser interessante, porque a gente para e pensa assim: ah, não preciso disso, eu já acredito. Opa, eu não estou falando de crença, eu estou falando de confiar. São aspectos bem diferentes. Às vezes nós temos uma crença, e muitas vezes uma crença que se estabeleceu num hábito familiar. Como diz o senhor Roberto aqui, às vezes a gente há muitos anos temos frequentado as igrejas, as casas espíritas, mas frequentado. E a grande pergunta é: o que isso tem significado para a nossa vida? E isso só é estabelecido no viver. Aí eu falo que espiritismo tem que ser para o viver, não para a intelectualidade. Então, olha que eu não estou conseguindo fazer esse negócio lá. Estou conseguindo passar, não. Beleza. Primeiro aspecto, e eu coloco assim, nossa relação com Deus, grande problema, porque exatamente a forma como nós nos relacionamos com Deus é que faz uma grande diferença na nossa vida. Se, por exemplo, eu me relaciono com Deus, estabelecendo um vínculo com o divino, de que Ele é aquele que deve atender aos meus desejos, essa é a relação que eu estabeleço, a partir disso eu começo a estabelecer uma relação problemática. Porque Deus não está aí para ficar atendendo aos nossos desejos. Mas se eu o vejo dessa maneira, eu costumo ainda brincar o seguinte: a gente trata Deus muitas vezes como um grande empregado. E aí? Está na hora. Tem que fazer. Até agora. Será? Se eu estabeleço uma relação com Deus de que Deus é alguém que pune, eu tenho um problema, né, na vida com isso. Porque eu começo a encarar as situações da minha vida, principalmente aquelas que me afligem, como punição divina. Então, a forma que eu estabeleço a relação com Deus diz tudo de como eu estabeleço o meu viver. Isso é muito importante para nós. E é importante a gente se questionar como eu tenho me relacionado com Deus. Qual o tipo de relação eu tenho com Deus? Como eu enxergo Deus? Porque essa é a forma que eu enxergo e trato o meu viver. Então, pode ser uma grande solução, mas pode se tornar um grande problema. Passa para nós. Interessante que a gente ainda pode ver o seguinte, quando eu estou falando dessa questão. Nós vamos perceber nos 10 mandamentos a seguinte questão. Ama o Senhor teu Deus. Não é? Está lá nos 10 mandamentos. Nós vamos encontrar Jesus quando ele reduz os 10 mandamentos em 2 e dizendo assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então veja, nos 10 mandamentos a proposta é de amar a Deus. Jesus sintetiza a lei da vida como amar a Deus. E aí a gente pode entender o seguinte, como eu vou amar um ser que eu não confio? Que eu não estabeleço no meu dia a dia uma relação de confiança com ele? Como eu vou amar a obra deste ser se eu não estabeleço uma confiança plena nele? Não que Deus precisa que a gente tenha isso, não. Deus não precisa, não. Estou falando da nossa relação com ele. E aí, nesse livro, O Homem Sadio, o espírito Joseph Gleber traz para nós a seguinte frase. Saúde é a real conexão criatura-criador. E doença, o contrário momentâneo de tal fato. Opa! Ele, então, está estabelecendo para nós que o adoecimento do ser espiritual, seja esse adoecimento de qualquer matiz, se estabelece a partir da desconexão com o divino. Ou seja, a desconexão com o divino é a doença primária. A causa de todo o adoecimento parte da desconexão com Deus. E muitas vezes a gente nem percebe que essa desconexão está ocorrendo. Pode passar. Aí, onde que te leva essa desconexão? A primeira coisa e base de tudo que ela te leva à ausência de fé. O primeiro sintoma de desconexão com Deus, ausência de fé. E sem fé, você não consegue estabelecer nenhum plano da sua vida. O que é a vida se não uma grande manifestação de fé? Por que a gente se levanta da nossa cama e realiza as atividades que nós realizamos? Só porque tem que pagar uma conta? Não. No fundo, a gente crê em algo pelo qual a gente faz. Então, a ausência de fé é o primeiro grande sintoma. Quando a gente se desconectou com o divino. E advém disso uma série de outras coisas. Quais? As distrações e as ilusões. Ou seja, eu começo a me distrair com o mundo, com a vida material, com os prazeres, com os vícios. Eu perco, já que eu perco a conexão com o divino, eu perco o centramento da vida. E eu passo, então, a me levar para qualquer lado, para qualquer coisa. qualquer coisa nos diverte. Mas eu perco o centramento de que, para que eu estou aqui? Quem eu sou? Qual é o meu objetivo na vida? E entro nas grandes ilusões. O espírito Alex Artu, o indiano, ele fala que um dos grandes problemas humanos é o que eles chamam de o Maya, que é a grande ilusão da vida. Quando a gente começa a estabelecer, por exemplo, que a vida... E é engraçado, porque a gente vem aqui agora numa reunião com espíritas, discutindo aspectos espirituais, e aí é claro para nós pensar no espírito, mas o meu viver é um viver para o corpo. Opa! Olha a desconexão. O meu viver não tem sido um viver para aquilo que eu digo que acredito. Muitas vezes a gente só lembra que somos espíritos e que um outro é espírito quando a gente está no meio de discussões ou leituras de temas espirituais. Então eu começo a me iludir. Outro dia eu estava, inclusive, brincando, mas refletindo a partir da brincadeira, porque eu fui num shopping e, de repente, no shopping eu parei em frente a uma loja. E achei interessante os manequins. Os manequins dos macaquinhos yoga. Vocês conhecem os macaquinhos yoga? E eu achei interessante, porque aquele negócio é para moldar o corpo. Não é? E aí, eu vi um macaquinho lá, na hora que eu comecei a reparar aquilo, que ele pega quase que no pescoço aqui e vai até o tornozelo. Aí eu fiquei pensando, olha que enganação. Ou seja, veja se não é isso uma busca por parecer ser e não ser. Isso é uma ilusão. O mundo que eu tenho que parecer ser. Que nós estamos falando com as grandes ilusões que a gente vai entrar. E isso é resultado dessa desconexão com o divino. Revolta. Essa talvez seja a manifestação de desconexão mais constante que a gente vê. A nossa revolta com Deus, que às vezes a gente chama de outros nomes. A gente fala revolta com a vida. Revolta com as circunstâncias. Mas, no fundo, a gente está falando e expressando uma grande revolta com Deus. Não aceito o que está acontecendo comigo. Não aceito essa circunstância. Isso não é o que eu queria. E nos pegamos naquilo que nós chamamos de a muquerela. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Quem conhece a muquerela? Temos duas que conhecem, três, quatro. A muquerela. A muquerela é uma doença contagiosa. Murmúrias, queixas, reclamações e lamentações. É a muquerela. E aí a gente fica na muquerela. E vai contagiando. Porque a gente passa a muquerela para o outro. Aí o outro começa a disputa. Quem tem mais muquerela que o outro? Não é? Faz um teste. Começa uma muquerela dentro do ônibus. Ou num ambiente que tem mais gente. A disputa é ferrenha. Eu não posso perder para ele. Eu tenho que arrumar um problema maior. E aí vai. E a gente fica perdido em meio à muquerela. Se a gente estava mais ou menos, daqui a pouco a gente está depressivo. isso é fruto dessa desconexão, de perder o centro. A egolatria, eu começo a me fechar em mim mesmo, me relacionar cada vez menos com as pessoas. E a vida, por lei, é uma lei de sociedade. É lei da vida. Nós temos e devemos nos relacionar. A vida é isso. E aí a gente vai se fechando, pensando que só tem a gente, agindo como se não existisse o outro. Quer dizer, isso acontece comigo, não sei com vocês. Comigo acontece muito. Desespero. Uma coisa já vai gerando as outras. O que é o desespero se não um sinal característico da desconexão com Deus? Não confiança em Deus, de achar que está estabelecido ali o fim de tudo e aquilo é o pior. A necessidade de controle. Quando a gente quer controlar tudo, é porque eu não confio no fluxo natural das coisas. Aí eu quero controlar tudo. E a gente faz isso com a gente, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos filhos. A gente quer controlar tudo. E a gente quer fazer um nível de controle que o filho da gente, por exemplo, vai andando e a gente está ali, como se isso estabelecesse que nunca fosse acontecer nada com ele. Aí eu pergunto, quem tem o controle disso? Você tem o controle? Aí é a grande ilusão. Eu acho que tem controle, mas eu não tenho controle sobre quase nada. Mas eu me iludo nessa tentativa de controlar tudo. Culpas. E a culpa tem um estabelecimento muito interessante. A culpa tem um estabelecimento de que reconhecer em algum momento o que eu fiz não é legal. Então, agora eu tenho que achar um culpado. E se eu não acho o culpado perto de mim, é a vizinha, é o vizinho, é a sogra, é o patrão, é o chefe, é o marido, é a esposa, são os filhos. Quando eu não consigo achar nenhum dessa turma, quem é o culpado? Deus. Às vezes eu não tenho coragem de dizer, mas é o que eu penso. Ele é o culpado. Alguém tem que ser culpado. E a culpa estabelece algo muito complexo. Se existe no processo uma vítima, tem que existir um algoz. Toda vez que tem vítima, tem que ter um algoz. E aí, quando a gente reconhece, mesmo que intimamente, que nós somos os responsáveis por muitas das nossas desditas no caminho, o processo de culpa traz outro algo junto. Toda vez que existe culpa, o que nós aprendemos? Tem que ter punição. E se eu reconheço, então, que o equívoco foi meu, o que, que a gente faz? Auto-sabotagem. Auto-sabotagem. Aí está uma alegria muito grande. Aí na hora que eu estou vendo aquela alegria, eu vou para dentro do meu quarto. Eu corto a relação com aquela alegria. Eu não me permito participar daquela alegria. Autopunição. Surge uma grande oportunidade de fazer algo por nós, mudar nossa vida. E aí, a culpa traz a fala ou o pensamento de que, será que eu dou conta? Ah, isso não é para mim. E se você, sendo a fonte geradora da sua própria vida, diz que não dá conta, você acha que vai dar? Não vai. E depois entra num ciclo vicioso, porque não dá conta. E aí diz, viu? Eu tinha razão. Eu sabia. E o ciclo vai. Mais alto. Eu não sirvo para nada. Autopunição. Autopunição. Você imagina você falando mal de você mesmo. Você sendo a fonte geradora do seu viver. Para onde nós vamos? O medo. Mas um medo exacerbado. Porque o medo é uma emoção necessária. Se nós não tivermos um medo, nós vamos ser inconsequentes. Então, o medo é algo natural e necessário. Mas ele não pode ficar sem e nem tem excesso. Porque o medo em excesso, ele paralisa. Não é assim que nós vemos numa passagem do Evangelho, nos talentos, quando o Senhor pergunta, mas o que fizeste do talento que lhe dei? Eu enterrei, Senhor. Por quê? Tive medo. Está lá. Para não deixar eu mentir sozinho. O medo é aquele quarto escuro no qual a gente pega a lanterna, foca na pior parte, na pior situação do quarto e acha que o quarto todo é só aquilo. Consequentemente, solidão. Porque a pessoa, num processo desse de culpa, numa egolatria, numa situação revoltada, desesperada, o que que vai ser a consequência disso, gente? Vai ficar sozinha. Vai ficar solitária. E não é só uma solidão física, é um vazio interno. Consequentemente, tudo isso gera os mais diversos adoecimentos. A sensação de menos-valia. E por fim, deixei por último, né? Obsessões. Porque a gente adora botar isso em primeiro lugar, porque aí a culpa é dele. Não, é o último. Obsessão é plugue e tomada. Todo um processo de sintonia e ajuste. Há interesses próximos. Há afinidade. E aí a gente começou a tratar a obsessão como se fosse algo imposto. Um outro me pega. Não. Um outro se vincula a você. Pelo que você, como você pensa, veja, aonde nos leva a desconexão com o divino? E muitas vezes a gente não reconhece que muitas dessas situações que nós estamos passando é resultado dessa desconexão. E que é resultado de uma desconexão com Deus. Muitas vezes a palavra Deus está na nossa boca, mas intimamente há uma grande desconexão. Pode passar para nós. Então, o que que o Espiritismo tem com isso? O Espiritismo surge com uma proposta de destruir a visão materialista da vida e nos conectar a uma visão espiritual da vida. Agora, eu tenho provocado muito em minhas palestras a seguinte questão. Nós estamos indo no Espiritismo ou o Espiritismo está indo para dentro de nós? Para ser mais direto, a gente está alisando cadeira de centro espírita ou a gente está utilizando aqueles recursos para que eu tenha uma nova visão da vida e de mim mesmo, em primeiro lugar? Essa é uma grande pergunta. Eu, sendo muito mais direto, e eu sou muito direto, assim, em algumas falas minhas, eu normalmente digo assim: se o Espiritismo não está servindo para que você modifique a sua forma de ver a vida, sabe para que ele serve? Vou dar uma de Tadeu Schmidt: nada. Não serve para nada se ele não estabelece uma nova visão de mundo, se ele não estabelece com essa nova visão um novo proceder no mundo. Não serve para nada. Vai ser somente intelectualidade. E a gente adora isso. A intelectualidade. A gente adora fazer as discussões filosóficas. Mas e daí? O que importa? Aonde a discussão filosófica está te levando? Aonde a discussão filosófica está te fazendo no trato com o seu marido, com a sua esposa, com os teus filhos, ser melhor? Porque isso não está lá no Espiritismo, não, viu, gente? Lá no Livro dos Espíritos não está escrito. Como é que a gente faz quando a esposa da gente vai no salão e chega em casa com um corte de meio centímetro no cabelo? Não tem isso lá. Como é que eu vou agir quando meu filho chega para mim e diz que ele tem uma outra opção sexual? Isso não está lá. Por quê? Porque o Espiritismo precisa ser refletido para que o meu olhar na vida seja ampliado e eu faça as decisões e escolhas do meu caminhar com essa nova visão de mundo. Então, a grande questão é: a nova visão de mundo que eu tenho, que o Espiritismo me proporciona, o que ela me mostra dessa situação de agora? Esse é o ponto. Senão, nós vamos continuar enchendo casas espíritas, nos tornando tremendos papapasses. Toda semana eu estou lá. Se bobear 3 vezes na semana, eu estou recebendo meu passe. O passe é tão importante que eu chego no final da reunião só para receber o passe. Como se se o passe é que fizesse ele totalmente as mudanças na minha vida e não o meu novo comportamento de vida. Então é preciso refletir. A gente está entrando no Espiritismo ou o Espiritismo está entrando na gente? Pode passar. Então, o Espiritismo é uma ponte, fazendo uma analogia, para o entendimento de leis que regem o universo e a vida. E a partir do momento em que eu estabeleço um melhor entendimento das leis que regem a vida, eu escolho novas formas de agir. Porque disso nós não vamos escapar. Da grandiosidade de escolher. Eu falo que esse é um ponto que deveria muito ser discutido nas casas espíritas. Fazemos escolhas o tempo todo. O fato de estarmos aqui agora é uma escolha. A gente já poderia estar no boteco esperando 19:15 Cruzeiro e River. Tomando uma. Mas não. Eu escolhi refletir sobre 10 razões para confiar em Deus. Você escolhe. E isso não é me gabando, não. Fosse quem fosse, estivesse aqui, vai fazer diferença na sua vida. Uma grande diferença. Em algum momento, você vai lembrar de alguma coisa. Olha, é aquilo. Pode passar. E aí, uma analogia que eu adoro usar. Espiritismo é óculos. A gente enxerga a vida embaçada. Não consegue ler algumas coisas direito. E exatamente porque a gente não consegue ler algumas coisas direito, por enxergar embaçado, a gente cai. A gente não entende o texto. E aí, vem o Espiritismo. Me ajuda a ler as letras da vida com um pouco mais de exatidão. Então é isso. O Espiritismo tem a possibilidade de lhe trazer uma correção da visão de mundo. O grande lance é, no dia a dia, a todo momento, eu lembrar que eu estou cuidando de mim porque eu sou um espírito. E vocês sabem o que é o espírito? O que é um espírito? Começando, nós vamos precisar fazer um curso emergencial de espiritismo. O que é o espírito? Segundo dizem os espíritos lá na obra Basilar, o Livro dos Espíritos, é o princípio inteligente do universo. Gente, isso é preencher o peito. É preencher o peito. Sabe o que eu sou? Eu sou o princípio inteligente do universo. Sabe o que vocês são? O princípio inteligente do universo. Veja, eu estou falando de uma coisa, é saber o que sou. E se eu sou o princípio inteligente do universo, eu posso fazer coisas mirabolantes. Exatamente. Ainda vou chegar lá. Ainda vou chegar. Eu sou semelhante ao Criador na potencialidade. E aí, quem diz que você não pode? Só você. Quando está desconectado da sua essência. concilia, ele vai ficar dando receitinha de como que você deve agir aqui ou ali? Não. A vida não tem regras. As regras somos nós que fazemos. Ele vai dar para a gente as condições de olhar os detalhes que a gente não via antes. Hoje eu estava conversando com um funcionário. E achei tão interessante porque eu já tinha detectado um desafio pessoal dele. Ele tem um desafio assim, de tudo que acontece, ele acha que alguém está tramando algo contra ele. A pessoa fala alguma coisa, ele devia estar com a intenção de fazer isso para me prejudicar. Tudo ele pensa assim. Aí hoje eu achei tão interessante, tem hora que não dá para a gente ficar forçando, porque a gente adora ficar forçando às vezes com a vida das pessoas. Não, gente, cada pessoa escolhe sua vida e seu caminho. Quando a pessoa te pede ajuda, é diferente. Ela pediu ajuda. Aí ela abriu a porta. Porque a gente adora querer forçar a vida dos outros. Não à toa, Jesus, lá na ressurreição de Lázaro, depois que Lázaro saiu, ele fala, desatai-o, tira agora os panos e deixai-o ir. Ele não fala assim, agora assalta ele e fica vigiando o que ele vai aprontar na vida dele, não. Jesus, nem ele fala nada, ele fala, desatai-o e deixai-o ir. Então, a gente precisa ter essa percepção das regras. Aquilo está lá, ó, as semelhanças. E aí, voltando ao caso desse meu colega de trabalho, ele, hoje de manhã, ele chegou, não conversou, eu também não conversei. Só, bom dia, bom dia. Continuei trabalhando. Aí ele, de repente, parou assim no computador, olhou para mim e falou assim, eu preciso de tratamento. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, eu acho que eu estou com mania de perseguição. Olha que barato, gente. Aí eu disse para ele, se você me permite... Eu já tinha detectado. Ele, permito. Aí eu disse para ele assim, olha, é importante você olhar o contexto. Nós somos colegas de trabalho, nós estamos aqui na mesma intenção. Já tem tempo suficiente para você conhecer mais ou menos todo mundo. Você acha que as pessoas estão aqui só para prejudicar você? A índole dessas pessoas que estão aqui é para isso? É. Eu falei assim, aí a gente começa a botar caraminhola demais na cabeça. Se você estivesse num ambiente adverso, talvez fosse mais compreensível. Todo mundo está contra mim. Mas não é o ambiente que você vive aqui. Olha o contexto. Aí eu disse, lembrei para ele uma situação que eu li uma vez, no livro Jesus no Lar, nos cultos que aconteciam na casa de Pedro. E Pedro, como um bom ser humano que é, começou a sentar o porrete no outro ser humano que errava. E Jesus disse para ele, no texto do livro, Pedro, nós somos mais frágeis do que maus. E aí ele achou aquilo assim, ficou mexido. Um tempo depois, quando ele nega Jesus pela terceira vez, e ouve o galo cantar, aquele galo que Jesus avisara a ele, ele entra em desespero, reconhecendo todo o amor que ele tinha por aquele homem. E então, ele ouve de novo a voz de Jesus, Pedro. O ser humano é mais frágil do que mau. função disso, tomar atitudes. E aí eu fui conversando isso com ele, refletindo. Mas eu finalizei dizendo, procura ajuda sim. Você vai ver como a vida vai ficar bem mais leve. Então o Espiritismo é para isso, gente. É para a gente perceber as diferenças, as semelhanças, as belezas que a gente não vê. Que a gente não via anteriormente. Olha, uma das melhores definições de felicidade que eu ouvi, sabe onde que foi? Rádio Itatiaia, programa de esporte. O Cruzeiro, eu sou cruzeirense, vocês podem perceber pela minha cara de felicidade. O Cruzeiro tinha um treinador, já tem bons anos isso, que se chamava Ivo Wortmann. Na época jogava ainda no Cruzeiro esse lateral argentino, Surim. E aí teve um jogo, terminou um jogo, o Surim tinha sido tomado um cartão, ficado suspenso para o jogo seguinte. O repórter chegou para ele e disse assim, e agora, Ivo, Surim não vai poder jogar na próxima partida. E ele disse, eu não posso me apegar àquilo que eu não tenho. Eu tenho que valorizar aquilo que eu tenho para jogar. É a maior definição de felicidade que eu ouvi até hoje. A felicidade é quando a gente aprende a dar valor àquilo que temos, ao invés de lamentar o que nos falta ou aquilo que achamos que nos falta. E que muitas vezes nos falta exatamente pela bênção divina de não nos dar. Ah, se Deus desse tudo que eu pedi para ele. Tava mal. Pode passar, por favor. Então nós precisamos aprender a confiar. E confiar, de novo, não é ter uma crença. Ah, eu acredito em Deus. Eu não é que a pessoa fala comigo que acredita, eu já começo a botar o pé atrás. Acreditar é dar crédito. Dou crédito. Eu acredito. Eu morro de rir quando as pessoas chegam para mim. Não, você é espírita? Ah, eu acredito. Bom para você. Eu falo assim, eu não acredito não. Eu sei. Eu sei. Eu não acredito. É um saber na minha vida. Então, gente, olha a passagem dos Salmos. Levantai os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pode passar. Aí eu resolvi trazer um trechinho deste livro. Chama Pílulas de Esperança, do meu amigo Andrei Moreira, como médium, do Espírito Dias da Cruz. Olha o que ele diz. Confiança é a entrega. Certeza de que a vida sempre generosa trará a cada qual o necessário. No momento exato, a fim de suprir o caminhante dos elementos de trabalho, aprimoramento e crescimento que necessita. Confiança é a fiança conjunta do coração dos homens e do Pai, uma colcha tecida a quatro mãos que sustenta a teia infinita de oferta e recebimento, trabalho e realização. Confiança é a certeza de que a bondade soberana do Pai afiança as criaturas no caminho do progresso e a todos nutre na caminhada necessário para quê? Para que o Espírito está encarnado? Olha aí, eu tendo de novo que me centrar no foco. O Espírito está encarnado para quê? Então ele recebe o necessário para isso, porque ele precisa. Não precisa mais do que aquilo. E na hora exata acontece. Eu tenho uma amiga, que ela me contou um caso que eu fiquei muito tocado. Ela me contou que um dos grandes desafios que eu também passava na minha vida, ela um dia veio me contar que teve uma vez que ela estava sem dinheiro algum, com um filho pequeno. E ela falou assim, meu filho passava fome. E eu não tinha o que dar e não tinha dinheiro algum. Eu fazia produtos manuais, artesanatos, para vender. Estava cheio de artesanato na minha casa. Eu não tinha um centavo. Eu fazia meu filho dormir porque não tinha o que dar para comer. Aí ela falou assim, quando chegou o momento que eu já não aguentava, eu achei interessante o jeito que ela falou, que ela virou e falou assim, Bezerra de Menezes. Que ela era assim, muito ligada a Bezerra de Menezes. Agora é tua hora. Eu confio em você. É seu momento agora. E ela conta que não passou 5 minutos, uma pessoa toca a campainha da casa dela. Ah, fiquei sabendo que você vende artesanatos. Eu queria comprar. A pessoa comprou quase a metade de tudo que ela vendia. No momento exato, o que tem que vir a você, virá. Mas na hora exata. A hora não é a hora que a gente quer. Então nós precisamos aprender a confiar. Às vezes, exatamente a falta dessa confiança faz a gente tomar atitudes que a gente se perde. Pode passar. E aí, eu resolvi trazer algumas frases comuns dos momentos desafiadores. A gente talvez já falou, ou talvez a gente já ouviu alguém falar perto de nós. O que eu estou chamando dos momentos desafiadores? Os momentos de conflito com outras pessoas, nos relacionamentos, os momentos do adoecimento do corpo físico, os momentos da falta de dinheiro, os momentos da perda de alguém, de uma dor muito forte. Algumas frases são interessantes. Pode passar. Deus está de sacanagem comigo. Olha só. Por que que Deus não ouve minhas preces? Essa é famosa. Eu joguei pedra na cruz. E aí começa a disputa. O outro fala assim, nada, você jogou pedra? Foi eu que preguei o homem. E o outro, foi eu que vendi o prego. E começa. Deus esqueceu de mim? Essa eu já falei muitas vezes. É só lavar o carro ou limpar a janela que chove. Já cansei de falar assim, quer chuva? Vou lavar meu carro. E, gente, olha o tamanho do nosso ego quando a gente diz que chove porque eu lavei o carro. A gente se coloca numa importância tão grande que se estabelece uma mudança climática em função de eu ter lavado o carro. A gente se coloca numa importância tão grande de dizer que Deus não ouve as minhas preces. Ou uma menos-valia tão grande, que é o oposto, né? Que a gente fica assim. assim. Excesso dos dois lados. Ele ouve de todo mundo, menos a mim. Quantas vezes essas e outras milhares de frases que a gente não percebe, mas a gente está questionando a nossa relação com Deus. Pode passar. Então é preciso que a gente aprenda a confiar. Essa crença de que não vai ter falha. O que tem que vir, vai vir. Vai acontecer o melhor. Mesmo que o melhor não seja o que eu quero. Porque a gente costuma achar que o melhor é o que a gente quer. E nem sempre o melhor é o que a gente quer. A casa que eu trabalho, outro dia, o médium, fundador da casa, estava dizendo para nós, outro dia, assim, já tem uns anos isso. Ele falou assim, foi muito engraçado. O fulano de tal apareceu do outro lado da vida, desdobrado no sono físico, desesperado atrás do mentor. Cadê o fulano? Cadê o fulano? Fulano era o mentor. Preciso encontrar com ele, urgente. Mas o que está havendo? Eu fiz um pedido na minha oração antes de dormir, que eu preciso encontrá-lo, para pedir para ele não me dar o que eu pedi. Olha que interessante. Quando ele saiu fora do corpo, com uma lucidez maior, ele falou assim, que bobagem o que eu pedi. E muitas vezes Deus está nos salvando com vários nãos. Algo que nós pais deveríamos aprender. Não é só sim que demonstra amor, não também. Então, nós precisamos aprender a confiar e confiar. Pode passar. Por quê? Primeira coisa, porque Ele é Deus. Sabe o que é Deus? E aí o Espiritismo nos enche de elementos fantásticos. Questão número um. Gente, por que que o primeiro tema a ser estudado na obra basilar do Espiritismo é sobre Deus? Porque isso é o alicerce de toda a construção de vida. Porque é, inclusive, o alicerce de toda a construção do conhecimento espírita. Qualquer conhecimento que seja contrário àquilo que nós entendemos de Deus, ou que nós já temos condição de entender, é falso. Então, ali ele dá base para nós pensarmos a vida. Deus é a inteligência suprema. E veja que Allan Kardec, tão perspicaz que é, ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Ele não personaliza. Respondem, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, tudo que existe está na causa que nós chamamos Deus. E mais ainda, mais à frente, os espíritos trazem elementos interessantes, porque nós não temos condição, essa é uma característica dos espíritos de terceira ordem. Nós podemos ver lá a questão número 100 do Livro dos Espíritos, quando falam dos caracteres gerais dos espíritos de terceira ordem, e dizem, uma das coisas é, tem noção da existência. experiência de Deus, mas não o compreendem. Não o compreendem. Então nós não compreendemos Deus ainda. Mas os Espíritos nos dão uma chave para dizer tudo que Deus não pode deixar de ser para ser Deus. E aí eles dizem que Ele é único, não pode ter outro. E exatamente por ser único, aí eles vão fazendo a costura. Ele é todo poderoso. Será que a gente já parou para refletir cada uma dessas coisas? Deus é todo poderoso. Sabe o que isso significa? Ao contrário agora de Tadeu Schmidt. Tudo! Ele pode tudo! E aí como é que eu olho para a minha vida e acho que ele não pode fazer, como diz a música, o milagre em mim? Todo poderoso, ele é imaterial, porque a matéria é criação, e exatamente por ser material, ele é imutável, porque se ele precisar ficar mudando de opinião toda hora, como é que vai ser do universo? Ah não, agora o universo vai ser assim, agora as leis do universo serão assim, imagina, não, sabe por que não precisa mudar? Porque ele é perfeito. Por ser perfeito, imutável, porque o perfeito eu não preciso mudar. E aí eles completam, soberanamente justo e bom. Na acepção do que significa ser justo e bom. Eu estou na casa da justiça. A justiça é... Por que eu tenho que fazer essa ressalva, gente? Me perdoem, porque é possível que vocês entendam mais disso do que eu. Mas porque a gente costuma achar que justo é aquilo que está a meu favor. Justo é aquilo que é bom para mim. Opa! Justiça é dar a cada um segundo o seu merecimento e o que ele fez para receber. Isso é justiça. E isso Deus faz. A cada um, segundo o que ele promove para merecer na vida. E bom. Que é uma coisa que também a gente ainda não entende. Às vezes a gente confunde ser bom com bonzinho. O bonzinho é aquele que fala sim para tudo. Eu passo isso na universidade, que eu dou aula. Eu não sou um professor bonzinho. Não sou. Porque para mim o aluno tem que fazer por merecer, porque ele só pensa em pontos, né? Os pontos que ele quer. Eu sou um bom professor. E sou um professor bom. Sou justo com eles. Eu conheço professor que dá os pontos para os alunos, sabe por quê? Para não ter que ficar depois, no final do semestre, dando prova especial. Aí ele dá os pontos para ficar livre. Esses, os alunos adoram. Então, eu falo, na primeira aula, eu falo assim, olha, eu não estou aqui para poder ter a aprovação de vocês, eu estou aqui para dar aula. E isso eu faço. E vocês vão ter que merecer. Eu ainda brinco assim, quer ir para o céu? Para ir para o céu tem que morrer. Mas a gente quer ir para o céu sem morrer. A gente quer ir para o céu sem passar a transição. Então, só o fato disso, eu podia parar. essa aqui. Porque todo o restante das as outras nove são consequências disso. O grande motivo de confiar é porque Ele é Deus. Ele pode tudo. Pode seguir. Agora eu vou andar mais depressa que o prazo está acabando. E Ele não é um Deus que é Pai, provê, que cuida dos seus filhos. E olha, se Ele é Pai, nós somos filhos. Vocês já pensaram nisso? Eu sou filho da inteligência suprema do universo. Quer mais? Quer mais? O que é isso? E como que você se sente menor? Você sendo filho da inteligência suprema do universo. E sendo o princípio inteligente do universo. Então Deus cuida dos seus filhos. Ele é Pai. Não abandona ninguém. Pode seguir. Deus é fiel. Parece aquelas frases de carro, né? Mas não é não. Eu fiz questão de colocar isso. Sabe por quê? Porque Deus não trai, não. Naquilo que Ele estabeleceu como lei da vida, não vai mudar, não. E se você fizer por merecer o melhor, você vai ter o melhor. Essa é uma frase, aliás, que eu costumo falar muito. Não tem porquê você oferecendo à vida o melhor que você tem, você receber da vida o pior. Conquanto a coisa está na tua mão. A fidelidade divina é fantástica. Você vai receber tudo aquilo que você planta. E aí a gente adora usar, né? Se plantar milho, você não vai receber maçã. Por quê? Porque Ele é fiel àquilo que está estabelecido na lei da vida. Pode seguir. Porque Deus nos ama. Então, além de eu ser filho desse ser, Ele me ama. E Ele me ama tanto que quando Ele me criou, Ele já destinou: você será feliz. E todas as ações divinas são para isso. Viu, lembra aquela passagem do confiar que estava falando do necessário? É o necessário para que você possa continuar nessa construção de ser feliz. Só que é uma felicidade que não é sob o olhar material. Mas a gente pode ser muito mais feliz nesse mundo, na vida que temos. Uma das coisas que a gente precisa é aprender a ser grato. Se você é ingrato com o que você tem, como você vai ter mais e melhor? Esqueça disso, Deus te ama. Você já viu, eu estava olhando, quando você olha para a questão que o Espiritismo nos traz, Deus estabelece na sua lei, eu vou falar de pelo menos um, porque eu acho que a gente tem mais, um Espírito guardião. Você quer amor maior que esse? Alguém que está ali te tutelando, que diante de algumas situações está ali tentando te falar alguma coisa. E que às vezes a gente fecha os ouvidos. passar. Nós devemos confiar em Deus porque Deus provê. Ele faz acontecer. Olha esse caso que eu acabei de contar para vocês. Da mulher que estava lá com fome. Ele provê. Apesar de todos os desafios, eu tenho um amigo que ele faz um trabalho fantástico junto a uma ONG que faz um trabalho lá na África. Então, às vezes a gente começa a cair num julgamento. Ah, porque os espíritos que nasceram lá são espíritos que fizeram isso? Não quero saber. Tem gente saindo daqui e levando recurso, levando conhecimento, levando o auxílio que pode. E chegando lá, percebe que ele recebe mais do que leva. Porque é isso na conexão divina. Eu ofereço o que eu tenho, e aí eu reconheço que eu recebo muito mais do que eu ofereci para a vida. Eu coloco em movimento. Exatamente. A gente cai numa onda de julgar as pessoas, se ela merece ou não merece. Você quer fazer? Faça. Você acha que você vai ajudar a pessoa daquela maneira? Ajude-a. Como? São mais frágeis do que maus. A gente julga demais. Imagina se Deus começasse a julgar a gente assim. Ele não vai fazer. Ele não faz. Tanto é que a gente pisa na bola, vai lá, meu filho, nova chance para você, entra naquele corpite lá. Só que agora vai ser com menos dinheiro. Agora nós vamos botar umas dozinhas a mais assim, para ver se você segura, porque você não é mole não. Deus provê. Então lá, e olha, a terra África é uma terra rica. E uma das coisas que está acontecendo não é só lá levar as coisas, não. Eles estão fazendo eles reconhecerem a riqueza deles. E o pessoal tem ficado bobo. Da alegria, com toda aquela dificuldade, a alegria com que eles recebem as pessoas que chegam lá. Quando eles chegam, as caravanas chegam, eles cantam, e cantam alegremente, e eles falam, porque isso é Deus que está nos mandando vocês. Olha que barato. Deus provê. Talvez não vai prover o que você quer, na hora que você quer. Mas ele provê. Pode seguir. Deus é justo e bom, nós já falamos isso. Eu não posso perder a noção disso em nada na minha vida, em qualquer acontecimento. Eu falo assim, nós espíritas, então, que isso é uma frase muito falada no meio espírita, não podemos em momento algum, seja qual dor for, deixar de perceber isso. Deus é justo e bom. Então, significa que o meu olhar precisa ser um olhar para reconhecer a bondade que está aqui nesse momento acontecendo, seja o que for. O que de bom eu ainda não enxerguei? Essa deveria ser a nossa pergunta. Pode passar. Deus te conhece profundamente, porque nós estamos em Deus. Vocês já viram num aquário? Tem lá os peixinhos, está lá dentro do aquário. Qualquer coisa que aconteça naquela água, todos que estão ali conseguem ter percepção do que acontece naquela água. Então é como se a gente estivesse dentro do grande aquário divino. Tu sabe todos os desafios que você passou ao longo da sua caminhada como espírito. E exatamente por isso ele provê. Antecipadamente, é isso que é a providência divina. Ela vem antecipada. Por quê? Porque ele te conhece. Exatamente por te conhecer, ele providencia antes algumas coisas. Porque ele já sabe as escolhas que você vai tomar. Ele te conhece profundamente. Pode passar. E é o que eu estava dizendo. Porque Deus é imanente. Ele é presente em tudo. Deus está em tudo. Não tem uma musiquinha assim? Deus está aqui nesse momento. Ele está aqui. E ele não está só aqui, não. Eu costumo brincar, às vezes, o pessoal fala, vai com Deus. Eu falo, não vou, não. Porque se eu for comigo, como é que você vai ficar? Estamos todos em Deus. Vou levar ele só para mim, não. Então, olha, na hora da sua dor, na hora da sua alegria, você está envolvida com a presença de Deus. Estamos abandonados hora nenhuma. E a gente pode ainda falar dos emissários dele, que estão aí trabalhando com a gente. Pode passar. A gente deve confiar em Deus, porque Deus não é emocionalista. Deus não acorda de mau humor. Deus não fica com raivinha porque você se equivocou. Porque muitas vezes a gente trata e acha que Deus é assim. Ah, ele está com raiva de mim. Deus deve estar triste. Não, ele não está não, porque ele te conhece. Ele sabe que você é uma criancinha ainda aprendendo a caminhar. Então ele não age pelas nossas emoções. Ele já destinou você à felicidade e o propósito e a ação dele o tempo todo é para isso. Para que você seja feliz. Mas muitas vezes ser feliz significa você despertar. E o despertar passa muitas vezes por uma situação que nós não gostamos. Dor. No momento que nós nos encontramos. Nós não precisávamos. Nós não precisamos da dor como algo que tem que acontecer. No momento evolutivo que nós nos encontramos, nós despertamos ainda muito mais pela dor. Então, a dor é um instrumento. A dor não transforma não, viu gente? Dor não transforma ninguém. Dor desperta. Ai! Aí eu paro, dou uma olhada, o que está acontecendo. E em função do que está acontecendo, eu começo a agir diferente. Dor desperta. E Deus não age pela emoção. Um filme ótimo para a gente entender se Deus agindo pela emoção é aquele filme Todo-Poderoso com Jim Carrey. Ele está com pressa, aí ele começa a dar sim para as orações de todo mundo no computador. Ele está com pressa, porque ele quer pegar a mulher dele. Deus não é assim. Então eu preciso entender isso. Espera aí, Deus não tem raiva de mim, não. Deus me ama. Então deixa eu olhar melhor para essa situação aqui, porque não é assim como eu estou imaginando, não. E por fim, pode passar? A vida se sustenta nele. É como se fosse uma árvore. Se a árvore começa a negar a raiz, ela vai morrer. A árvore está sustentada na raiz. Ela se nutre na raiz. Então ela precisa reconhecer que a raiz Deus querer nos oferecer, nós temos que aprender a receber o que Ele tem e está nos oferecendo. Toda a vida está sustentada nele, e se não for por Ele, nada vai acontecer. Aí uma grande diferença entre Deus querer e Deus permitir, que a gente confunde. Por que eu estou passando essa situação? Porque Deus quis. Espera aí. É porque Deus quis, não. Ele permitiu. Muitas situações foi você que escolheu. E Ele permitiu. Porque a permissão te traria, de repente, o despertamento que você precisa. Te traria a reflexão que num outro momento você não faz. Porque a partir do momento em que eu naturalmente faço isso, eu não preciso passar e vivenciar algumas circunstâncias. Pode passar? Não, nem eu enxergo mais. Nesse livro, Na Viagem da Vida, estamos terminando. É uma discussão sobre Deus não ouve minhas preces. E aí, o Espírito que traz essa mensagem diz: a questão divina não perpassa pela baixa acuidade auditiva. Saibam, meus amigos, Deus nos ouve e, na sua misericórdia, ocupa-se em socorrer-nos e em responder-nos em todos os instantes. Em sua lei, utiliza-se de mensageiros variados. No entanto, as criaturas, na maioria das vezes, só murmuram, como quem só sabe lamuriar, esquecendo-se de fazerem atentos e respeitosos para receberem o esclarecimento. Ao invés da posição de Senhor, responda-me, assumir a condição de clamar, Senhor, que eu escute. Será que a gente está atento a escutar a resposta divina? Ao invés de só clamar que não ouve, e cada vez que a gente grita, o barulho que a gente faz impede a gente de ouvir. Então essa é a nossa posição diante de Deus. Confiar que Ele faz a parte dEle. Então deixa eu agora fazer uma dupla com Deus. Eu também vou fazer a minha parte. E eu vou ficar atento para ouvir e entender a hora que Ele está fazendo a dele. É isso que nos cabe. Então, finalizando, eu agradeço a vocês e que a gente possa, ao longo da caminhada da nossa vida, nos momentos alegres ou turbulentos, reconhecer que nós somos muito amados por Deus e que Ele está sustentando a nossa caminhada. Deus nos abençoe. Nós queremos agradecer ao professor Carlos Arandriz e dizer a vocês o seguinte: a proposta manifestou. E tenho consciência que cada um de vocês, na consciência, tenho consciência que cada um de vocês sentiram em suas almas a importância.